por improbidade administrativa. Doeu? Doeu? Claro que doeu. A marca era do ladrão. Porque Toinho foi afastado, gente, da prefeitura por improbidade. Outubro de 1996. No dia 3 de outubro foi protocolado meu pedido de afastamento. Naquela época, respeitosamente, assim, o Ministério Público caiu em desuso. Isso foi doeu demais. Só que Deus sempre me ajudou. Tem histórias que eu nunca contei, a oportunidade está chegando, a gente vai contar. A primeira vez que eu fui de ônibus, cheguei lá suado, em cima da hora, e um dos conselheiros que estava numa reunião, como nós estamos aqui, chegou o maior ladrão de Sergipe. Vixe. Na minha cara. Eu não respondi nada, me defendi.